guitarra, nobre guitarra, com teu cheio e samarra, foste tema tantas vezes que o coração alfacinha fez de ti nossa rainha, rainha dos portugueses. Que o coração alfacinha fez de ti nossa rainha, rainha dos portugueses. Tu levaste ao mundo inteiro o nosso fado brejeiro e o teu mistério plangente. Andaste sempre de mãos dadas, fados, canções, guitarradas, pedaços da nossa gente. Andaste sempre de mãos dadas, fados, canções, guitarradas, pedaços da nossa gente. Guitarra, cordas ao vento, correio do teu lamento, que nos prende e nos invade. Quando soa a tua sina, na boina do céu germina esta palavra saudade. Quando soa a tua sina, na boina do céu germina esta palavra saudade. Quantos eu já vi chorar ao ouvir esse trinar de tão estranho ritual. As lágrimas são mais cheias quando elas nascem das veias dos filhos de Portugal. As lágrimas são mais cheias quando elas nascem das veias dos filhos de Portugal.